Esta é uma zona muito problemática em termos de derivado ao volume de trânsito que tem e também às indústrias como a indústria de confecções, a da Avião, o próprio Lidl, outras indústrias, outros comércios que há aqui, que há sempre aqui uma travessia. Nós, já há algum tempo, mais a União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio, reivindicámos junto às infraestruturas de Portugal para que fossem colocadas aqui algumas passadeiras devidamente sinalizadas. De qualquer maneira, achamos que mesmo e hoje perante este acidente, até porque dá a impressão que a senhora foi apanhada aqui numa passadeira que tem os sinais que estavam desativados e que estavam sem funcionar, pode isso ter também ajudado e a precipitar este acidente. Achamos que esta zona deve ser estudada, um projeto para que haja uma passagem elevada, não uma passagem, porque mesmo com passadeiras há sempre o risco derivado a um grande volume de trânsito que tem a estrada. Seja uma ponte pedonal. Uma ponte pedonal, e é isso que nós vamos propor numa reunião amanhã às infraestruturas de Portugal. Nós temos vindo a ter contactos, tem havido alguma boa vontade também das infraestruturas, até por causa deste conjunto de obras que desenrolam agora a requalificação da Estrada Nacional número 17, e aquilo que nós temos que lamentar é que é uma senhora que veio em estado grave e que nós esperemos que recupere, mas de qualquer maneira achamos que devemos resolver este problema, porque é um problema de todos os dias e todos os momentos de todas as pessoas que atravessam esta e que o volume de trânsito é enorme. Essa ponte a acontecer, gostaria que já fosse agora nesta altura em que decorrem os trabalhos de requalificação da Nacional 17. Sim. Como eu disse, tenho amanhã uma reunião com as infraestruturas de Portugal da região centro, com o responsável, e por isso estará em discussão, porque é a primeira vez que também colocarei como reivindicação essa ponte elevada. Nunca foi reivindicado nem da parte da Câmara, nem da União de Freguesias, foram reivindicadas passadeiras. Nós percebemos que na Estrada Nacional número 17 não é fácil fazer passadeiras elevadas, isso não é, porque são estradas de muito movimento, mas de qualquer maneira temos que garantir a segurança dos nossos peões, e aqui isso demonstra claramente, é uma nossa preocupação. Não é o primeiro caso, já houve, não é no mesmo sítio, mas mais atrás, já há 2 anos, houve um falecimento de um senhor, e por isso que estamos preocupados com a segurança das nossas gentes, das nossas pessoas, e temos que criar as melhores condições.